aérea 2101 no solo aos 37, libere próxima à direita. Mantenha a minha escuta. Táxi via Alfa, reporte na Táxi via Delta. Na sua escuta, livra na próxima via Alfa, reportarei na Delta. 01. American 980, flight level 170, descending flight level 100. American 980, Skunk Identity, clear descend via Bont Arrival, altimeter set 1016. 1016 via the Bont Arrival, American 980. Saída Momo, transição VATAP, o transponder é o 5031 e o controle 119.35, quanto é isso? Uma centena, Lapa, WIS 42, esquerda, Momo, VATAP, 5031 no transponder, 119.35 controle, 118.62 a torre, o Papacano, Romeu, Golf Vitor. Correto, Romeu, Golf Vitor, chame para o acionamento. Romeu, Golf Vitor. Controle 2101, prossiga. Autoriza uma posição aqui no pátio número 3 para espera. A gente vai fazer 5 a 10 minutos de solo no máximo, já pronto para autorização para Belo Horizonte. Paciente, não irá prosseguir para o pátio militar, né? Negativo. Se autorizado, ingressa à esquerda ou se mantém aqui mesmo na taxiway atual para sua autorização para ou por tráfego para autorização para Belo Horizonte. Controle Salvador, é o Papa Tango, é o SRHF. Prossiga. Está na posição Praia do Porto, você solicita uma descida em espiral agora. Não entendi? Solicita uma descida em espiral, o Eco SRHF. Autorizado. É, graças. Força Aérea 2101, motivo de ter mantido a posição aí é que tínhamos uma informação recente do Tenente Maurício aqui, deve estar em alguma coordenação, nos informando que o senhor iria para o pátio militar. O senhor poderia aguardar mais um instante para eu checar novamente essa informação? Não iremos mais, já estamos em coordenação com Operações Salvador e não iremos mais, ok? Iremos prosseguir direto para Belo Horizonte sem o corte dos motores. Ah, tá ok. Então está livre para seguir para o pátio 3. Ok. Iremos para o pátio 3 e faremos uma parada aqui no através do hangar dos Correios. Na escuta para autorização, chamaremos o tráfego. Gente. Grato. Salvador, muito bom dia, o Gol no 923 com informação Índia. Gol no 923, muito bom dia, aguarde 360 para Guarulhos. Gente, a saída prevista, por gentileza? Tá, Eudiné. Grato. Observador de Papatango, Lima Kilo, Solano, Salmação, Índia. Prossiga. Está presente, senhor, com licença aqui, pro direto para Interlagos. Autorizado, mantendo as condições visuais do FDA. Ah, sua amiga, pro direto para Interlagos. Saída, alô, tá? Transponder é o 5027, o controle 1935, Cotege. Solo Salvador, bom dia, Força Aérea 2101. 0090 via Whisky 1, vai decolar da 10 com a curva esquerda na saída lotar. 5027 é o transponder, 1935, o controle Lima Kilo Zulu. Lima Kilo Zulu, só confirmando, o destino é Paulo Afonso, foi entrecortado aqui pela Força Aérea, chame para acionamento. Positivo, aprovado Paulo Afonso, está acionado, pronto para o táxi, aqui sai da colagem do Traveira, táxi Delta. Ok, Lima Kilo Zulu, aguarde um instante para iniciar o táxi, ok? Positivo, na escuta. Força Aérea 2101, prossiga para o solo. Meu Delta India Bravo. Delta India Bravo, bom dia, sonho de identificação, dessa via chegada a Mari, ajuste em Salvador no 016. No 016, via Mari, tem informação Índia. Zero. Ok, às 12, Zulu, aguarde, será a coordenada checada aqui o plano, Força Aérea 2101. O senhor está na posição aí, tem como adiantar liberando a táxi Sui Kilo? Afirmativo, vimos aqui o Lima Kilo Zulu chamando, já estamos indo um pouco adiante aqui para livrar a posição. Ok, agradeço. O Lima Kilo Zulu, o solo? Ah, escuta. Está livre então o táxi A aí via Kilo e Delta, na táxi Sui Delta chame a torre 1862 para ingresso e decolagem. QNH é 10 no meio, qual o POB do Zulu? Com 4 a bordo tem 4 horas e corrigindo 5 horas de autonomia, alterna Salvador, vai taxiar via Taxi Kilo após Delta e lá chama 286. Correto, tem um bom voo, bom dia, o Lima Kilo Zulu. Obrigado. O meu Golf Vitor está pronto para o táxi. O meu Golf Vitor vai seguir aí o seu companheiro Lima Kilo Zulu via Kilo e Delta, na Delta chame a torre 1862 para decolagem. QNH é 10 no meio, tem um bom voo, bom dia, o Romeu Golf Vitor. Eita, tá bom. Gol no 923 na escuta para cópia. Na escuta no 923. Gol no 923, está autorizado nível 360 para Guarulhos pela Upper Whisky 50. Após a decolagem da 10, curva direita, saída da EL, transição de Iné, o transponder é o 5037, o controle 1935. Cortejo. Vento 110 graus, 05 nós. Golf Victor. Transponder 5037, controle de saída 119.35, o gol no 923. Correto, gol no 923, chama para o push acionamento. Cliente, assim faremos, muito grato. Ajuste no 0 no meio. Além da cola no 0, Lima Kilo Zulu. Papatango Romeu Golf Victor, autorizado cruzamento aí da Taxi Alpha, reporte no ponto de espera da pista 10, Taxi Delta. Até o ponto de espera, Papai Romeu Golf Victor. Delta India Bravo, vetor radar para sequenciamento, mantenha a proa 030, seu limite oculto do localizador. 030 é a proa, o limite é o curso do localizador, Delta India Bravo. Desça para 2000 pés com 0 no meio, Delta India Bravo. 0 no meio, Delta India Bravo. Tango Lima, Kilo Zulu, decolado aos 49, controle 119, decimal 35. Controle 1935, Lima, Kilo Zulu. O Papa Tango Romeo Golf Victor mantém a posição devido a tráfego na final da pista 10. 1936, controle Salvador, bom dia. Papa Tango Lima, Kilo Zulu, decolou 10 na lotaça na sua escuta. Lima, Kilo Zulu, sobe para 0 na 90 na lotar de Maquilo Zulu. Salvador, bom dia. 83304. Por gentileza, está um pouco cedo. Coordenar Brasília 360. 3304, será coordenado Brasília 360. Aguarde o instante para a cópia. Aguardando, obrigado. 3304. Still on the localizer runway 10. America 980, continue on approach, I have you in sight. The first 90 meters of runway 10 offset. Clear to land runway 10, wind 130 degrees, 03 knots. Check landing gear. Yes sir, the landing gear is down. Clear to land runway 10, and we copy the first 90 meters of the runway are closed. Roger. Bravo, direita proa 070, intercepta final, e ele é sem glide. Ok, direita 070, intercepta final da 10, sem glide. Controle Salvador, bom dia, Avianca Brasil 639, sem informação índia. Avianca 639? Avianca 639, acione identificação dessa via chegada a Bonf, ajuste em Salvador 10 no 6. Identifica chegada a Bonf, identificou, ajustado 10 no 6. Tá, reduz a aproximação. O tráfego à sua frente 9 milhas é 757. Cash 77 no localizador, Delta India Brava. Crescente, Delta India Brava, reduz a aproximação, chame torre no noite decimal 6. 78,6, bom dia. Bom dia. Para a cópia. Afirma, eu só queria gerar uma dúvida. Vai ficar interditado somente os 90 metros hoje, né? Não, negativo. Vai interditar os 1.200 metros em mais alguns minutos, ok? Positivo, obrigado. Delta India Bravo, prossiga. Está estabilizado o localizador. Papa Romeo Delta India Bravo, continue na aproximação, número 2 para o pouso. Primeiros 90 metros da pista 10, impraticáveis. Ajuste 10, 16, reporte trem baixado e travado. Papa Romeo Delta India Bravo. Reportará trem baixado e travado, ciente dos primeiros 90 metros da 10, obrigado. 5, cotejo. Estimativo, autorizou conforme Belo Horizonte na, no nível 380, na Upper Whisky 58, vai sair na pista 10, com a cabeceira deslocada 1.200 metros, com curva direita após, na gole com goza, aciona 5040, controle 1935 para 02101. 2101, correto, chame para o acionamento, táxi. Está acionado, confirma? Acionado, vai chamar em um minuto para o táxi. Ok, chame. American 980 on the ground at 454, leaving on your right, call Salvador ground on 121.9. Papa Romeo Delta India Bravo, continue aproximação, guardando pista livre. Continuando a aproximação, trem de pouso baixado, travado. Agora sim, pouso autorizado, pista no zero, vento no 50 graus, 03 nós, Papa Romeo Delta India Bravo. Dentro da visão. 1.200 metros, iniciais da pista. Ciente, muito grato. Land American 980, what's with you? American 980, good morning, follow your taxi via Alpha and Juliet to gate number 7. Alpha Juliet, gate number 11, American 980, what's with you? São 3304 na escuta para conta. Três oito cinco nove na escuta para cópia. São 3663 na escuta para cópia. Afirmativo, plano para cópia, são 3663. São 3663, autorizado Guarulhos, nível 340, aerovia Upper Whisky 50. Após a decolagem da pista 10, com a cabeceira deslocada em 1.200 metros, para a curva à direita, saída da El, transição Diné, o transponder é o 5050 e o controle opera em 119.35, Cotege. Autorizado Guarulhos, no nível 340, pela Upper Whisky 50, decola da 10, com os primeiros 1.200 metros deslocados, curva à direita, da El Diné, 5050, controle 119.35, TAN 3663. Correto, TAN 3663, está livre. Não, chame para o puxa acionamento. Reportará, 3663. Papa Tango Romeo Golf Victor, visual com Learjet na curta final, pista no zero. Gente, após o pouso do mesmo, autorizado alinhar e manter pista 1-0, o Papa Tango Romeo Golf Victor. 3859, está autorizado para Curitiba, o nível 360, pela Upper Whisky 58. Após a decolagem da pista 10, com a cabeceira deslocada em 1.200 metros, para a curva à direita, saída Gole e transição Gonza. O transponder é o 5053 e o controle opera em 119.35, Cotejo. 3-0 autorizado Curitiba, Upper Whisky 58, decolada 10, deslocada a 1.200 metros. Saída Gole Gonza, 5053 no transponder, 119.35, na 389. Correto, 3859, chame quando pronto para o puxa acionamento no portão 08. Vai chamar o puxa acionar. Solo 57, informe o pátio que prossegue. Pátio 3. Livre à direita, solo 121.9. Direito 121. Eco Juliette Eco, chame torre em 118.62. 118.62, o Eco Juliette Eco, boa. Boa. Siga, Delta Índia Bravo. Livrou? Ok, Delta Índia Bravo, tá livre, táxi até o pad 3. Atenta ao força aérea acionada no pátio. Para o táxi, força aérea 2101, temos 7 a bordo, alterna Galeão 3:30. O força aérea 2101 tem condição de manobrar no pátio e liberar o pátio pela taxa Equilo? Afirmativo. Ok, então vai aguardar o Learjet que está ingressando no pátio nesse instante. Após manobre, livrando via Equilo, cruze a Alfa e chame na taxiway Delta, a torre 18.6 para a decolagem. Que negar 1-0 no meia, tem um bom voo e um bom dia. Afirmativo, aguarda o Learjet passar, faremos a manobra pela Kilo e chamaremos a torre na Delta. A decolagem vai ser a partir da Delta, confirme. É, o senhor vai ingressar na Delta, a cabeceira deslocada está um pouco à direita da Delta, cerca de 50 metros à direita da taxiway Delta, ok? Sente entre a Delta e a Eco, a cabeceira deslocada 2101 no Sente. Só confirme o POB, por favor, no 01. 07. 07, ok? Bom dia. Bom dia. 2101, é, o solo voltando? Prossiga. Força Aérea 2101, por favor, faça uma chamada de teste na frequência 118.95. 1895 para teste, pode confirmar a posição do Learjet? O Learjet está agora à sua retaguarda, acabou de ingressar no pátio, está taxiando aí pelo pátio, à sua retaguarda, ok? À sua esquerda agora. Vamos ultrapassar ou vai manter a posição à nossa retaguarda, o Lear? Já tá. Ok, grato, Learjet. Podemos iniciar o táxi 2101? Afirmativo, pode iniciar o táxi, grato pela espera, 2101. 01. Solução 3663 para o puxo de acionamento no gate 05. 3663 está livre, puxa acionamento em portão 05, chama para o táxi. QNH 1016 agora. Portão 06, reportará para o táxi. 3663. 5 nós, cheque trem. Ciente, livre, pouso não, no 7, trem baixado e travado, Eco Juliette Eco. O Avianca 936311, 1200 metros de deslocamento de cabeceira agora. Ciente, 936311. Da 3304 na escuta para a cópia. Prossiga 3304. 3304 está autorizado nível 360 para Brasília pela Upper Zulu 17. Após a decolagem da 10, deslocada em 1.200 metros, curva à direita, saída gole, transição ofito. O transponder é o 5052 e o controle opera em 119.35. Quanto é isso? Estão aguardando autorização para o ingresso. Decola da 10 com 1.200 metros deslocado, curva direita, gole e ofício, transponder 5052, controle 1935, 3304. 3304, correto, chame quando pronto para o push e acionamento. Chamar a pushback e acionamento para 3304. Reportará a pista livre, o FAB 2101, autorizado a Alinhari decolar pista 10, o vento 130 graus 05 nós. Alinhari decola 2101. Avianca 6311, complete final, chame torre 118, decimal, meia dúzia. Torre Salvador, bom dia, Avianca Brasil 6311. Avianca Brasil 6311, continue na aproximação, primeiros 1.200 metros da pista 10, interditados, o ajuste 10 no meio, chega o trem. Baixado para baixo. Força Aérea 2101, decolado ao 04, controle 119.35. 19:35 grados pela coordenação. O Avianca Brasil visual com a cabeceira deslocada em 1.200 metros. Afirmativo, senhor. Tráfego avistado, pouso autorizado, pista 10, vento 140 graus, 05 nós. Gente, livre pouso, 639. Estacionado 5040, é para mudar para 5054? Código transponder 5054, força 02101. Acionou 5054, 01. Onde da presente autoriza Romeu Golf Victor, Lapa, direto? Autorizado, Romeu Golf Victor. Que marque pulso será 13100. Entendi. Força 020. 2101, contato radar, sobe para o nível 380, saída Gole, serviço de vigilância. Afirmativo, sai na Gole, sobe 380, 2101. Sempre 454, solicita RNAVE, pista 10. 3454, ciente, após ITAP, servito 366, cabeceira deslocada em 1200 metros, reporte na final. Reportará na final, tá? 3454. Solo TAM 3663, acionar 108 POB, 4 horas de autonomia, alternando Galeão, para táxi. A livre táxi via Juliette, Alfa e Delta, até o ponto de espera da cabeceira 10, deslocada em 1.200 metros, quando lá atua em 18.62 para decolagem. QNH-1016, tem um bom voo, bom dia, o TAM 3663. Alfa Delta, para a cabeceira 90, TAM 3663. Solo, eu gol no 923, na posição número 4, para o pushback acionamento. Gol no 923, está livre, puxa acionamento, chame para o táxi. Gente, chama para o táxi, gol no 923. O TAM 3663, por favor, chame a frequência 12110 para cheque do equipamento. 12110, ok. Controle, o Lima Kilo Zulu vai atingir agora o 070, solicita manter este nível para Paulo Afonso. Sente Lima Kilo Zulu, mantenha 070, chame Centro Recife 2685, alterno 2545. 2685, 2585.